quis livre e quis tachetante. E quis guisle e quis tachetante. Por mim, Luiz, na forma da gente. Por mim, Luiz, na forma da gente. E leif, l'arfo malunque. E leif, l'arfo malunque. Kiss, kiss, leave. He kissed the shit on me. He kiss kiss lay, kiss kiss, do she don't be kissing you.